começando agora o segundo bloco da nossa 46ª edição, onde vamos comentar aí a vitória dominante do nosso amigo Brad Keselowski no carro número 22 da Penske. Já vou chamar o Leonardo Guina aí para trazer os seus destaques aí. E aí vamos debater um pouco aí do que aconteceu lá em New Hampshire, já adiantando que foi uma prova bem monótona, né? Com um domínio absurdo do Brad Keselowski. Bom, então, Pedrão, como você falou, foi uma corrida monótona. Realmente foi uma corrida bem... ficou bem aquém mesmo na corrida. Uma corrida tranquila da Nationwide. Foi um passeio do Keselowski lá em New Hampshire. E o Brad Keselowski chegou à sua 29ª vitória na Nationwide Series, a sua segunda em 2014. E só lembrando que de Ford na Nationwide Series, só ele venceu. Ele venceu Las Vegas. E mais engraçado também que lá em Las Vegas ele venceu a Nationwide e venceu a Speed Cup. E agora ele volta a vencer a Nationwide e a Speed Cup. E agora New Hampshire agora. Então, parabéns ao Brad Keselowski, um ótimo resultado para ele. Dominou a corrida, quando a gente estava falando aqui, foi um terço da corrida, né? Então, realmente a corrida foi dele, a corrida mandou e desmandou na corrida. Então, parabéns ao Brad Keselowski aí pela sua vitória aí. E só como foi uma corrida bem tranquila, e é um assunto que eu vou deixar um pouco mais para frente esse assunto, Pedro, que é os casos do Cup Drive em cima nas corridas da National Light Series. Então eu só tenho apenas dois destaques hoje, três destaques que eu quero destacar. Um é o Chris Buescher, uma excelente corrida, mostrando que pode não ser nos números, resultado, campeonato, sei lá o quê, mas para mim, se tem um piloto que é o melhor piloto de Ford esse ano, de piloto Ford, que contender, né, do título, não, de Ford é o carro 22, que é um Ford contender no título da Roush, é o Chris Buescher. Chris Buescher parece que fez as pazes com o azar, tá de bem com o azar, os problemas parecem ter ido embora, e o Chris Buescher tá aí, foi o melhor... O Chris Buescher foi o melhor contender da corrida, teoricamente, entre aspas, né? Ele foi o vencedor moral da corrida. Se não fosse esse Cup Drive pelão aí, ele seria o vencedor. Então, parabéns ao Chris Buescher. Tô gostando cada vez mais do Chris Buescher. O Chris Buescher vem mexendo os olhos. 16 largadas, 2 top 5 e 6 top 10. Parabéns mais uma vez pro Chris Buescher. O meu outro destaque aqui é o Ryan Preece. O Ryan Preece é um conhecido da Modified Tour. Ele foi campeão ano passado da Wele Modified Tour. Tá, pessoal? Não sei se vocês acompanham ou já leram já. A Modified Tour acontece também em New Hampshire. Aconteceu coisa na sexta-feira. E mais uma vez, mais um ano, o Ryan Newman venceu. O Ryan Newman parece que só gosta de ganhar na Wele Modified Tour, que na Sprint Cup não faz nada. É igual o Kyle Busch. É um apurando. O Ryan Newman ganha na Cup. Ele só o ano passado ele ganhou, mas foi desclassificado. Senão ele tinha ganhado também. Aí, depois eu até vou dar uma olhadinha aqui nessas vitórias. O número de vitórias dele nessa corrida aí na Welly. Então o Ryan Preece, ele fez a sua segunda largada na National Series. O ano passado ele fez essa mesma corrida, ele fez o ano passado, né? Ele terminou muito mal. Ele terminou em 20º. Aí eu vi aqui, agora há pouco. Aí foi 27º, 24º, uma coisa assim. Aí ele foi bem, mal pra caramba. Ele terminou, foi top 25 ano passado. E o Ryan Preece esse ano terminou em 14º, melhorou um pouquinho o resultado dele aí. Correu no mesmo time, tá, pessoal? Então, assim, confirmei aqui, ó, 24º mesmo. Então ele fez, esse ano foi 14º, parabéns para ele, um ótimo resultado. E o meu destaque aqui, esse eu vou destacar, é o JJ Ely. JJ Ely fez uma boa corrida, largou 18º, terminou 17º. Para a equipe que ele tem, para o carro que ele tem, foi até que um bom resultado para ele, para o JJ Ely. Agora ele tem um top 5 e 2 top 10. E esse 17º lugar não é o melhor resultado dele no ano, mas ele está dentro dos outros bons resultados que ele teve esse ano. Pedro? É, eu andei dando uma olhada aqui, o Ryan Newman tem 4 vitórias na Modified Tour. É, uma em New Hampshire 2010, é, outra em 2010 em Bristol, aí outra em 2010 em New Hampshire e outra em Bristol em 2011. 4 vitórias pelos Modifieds do Da Ryan vida. Newman. Yes. É, então, até perdi a página que eu tava vendo aqui, ó. Os stats da corrida aqui, mas já vou voltar lá, moçada, para não perder o. Então, como eu tinha falado lá, o Brad Keselowski liderou 152 das 200, mais de 3 quartos da prova. O Kyle Busch liderou 34 voltas. Lembrando que se manteve a ordem de largada nos 4 primeiros pilotos. O Keselowski largou na ponta e venceu. O Kyle Busch largou em segundo, chegou em segundo. O Matt Kenseth largou em terceiro e terminou em terceiro. O Kyle Larson largou em quarto e terminou em quarto. Todos pilotos da Sprint Cup. Entendeu? E se somar das voltas que eles lideraram aí, dá quase as 200 voltas. Eu acho que fora eles, o Chris Buescher liderou 3 voltas e foi só. Então, Só fim. fim de prova. É. Então, tirando os Cup Drive, o Brad Keselowski foi perfeito. É, o final de semana dele foi absurdo, nós vamos falar também na Sprint Cup. Parecia que só tinha ele na pista, né? Ele tava de Sprint Cup, os caras de Nationwide. Na Sprint Cup, os caras estavam de Sprint Cup, ele devia estar de foguete, alguma outra categoria. Porque andou demais mesmo. É, Chris Buescher não vinha tão bem na prova, a gente há de se dizer isso aí também, né, Leonardo? Mas as estratégias proporcionaram que ele colocasse o Ford dele ali entre os ponteiros e depois mostrou que valeu a pena essa investida aí em não parar numa hora. Porque depois o carro conseguiu se manter e conforme os pneus dos demais estão se desgastando, ele se equilibrou e conseguiu ficar ali no top 5. O Elliott Sadler fez uma prova de recuperação para se valer no campeonato, largou mais lá de trás. O Brian Scott, por pouco, o importante do Elliott Sadler foi isso, né? Porque ele foi tocado pelo Brian Scott, acabou ocasionando um acidente que envolveu 8 ou 9 carros. Né, por uma cagada do Brian Scott, mas o Elliott Sadler levantou o pé porque Tire o. as crianças da sala. Isso, porque o. Se eu não estou enganado, o Keselowski. Exatamente, o Keselowski vinha na frente dele, né? Ele relargava em quarto ali. Em quarto, é, o Keselowski olhou por fora. Ele relargava em quarto o Elliott Sadler. E aí o Keselowski meio que ficou lento na frente do Sadler. O Sadler, para não bater no Keselowski, levantou o pé. Daí o Brian Scott veio igual um boi bravo e acabou pegando o Sadler aí e rodou, aí virou uma bagunça, depois eu vou citar os caras envolvidos. É, É, foi mas. surpresa ali, porque. Isso, aí o Brian Scott, assim, a gente não pode esperar muito dele, apesar de que ele vem tendo bons resultados, mas ele ainda continua ruim, na minha opinião. É, o Chase Elliott fez uma prova de manutenção também ali, terminou em oitavo. Trevor Bayne se recuperou de um contato que teve bem no começo da prova com o Dylan Krasnielski. É, eu não consegui ver direito o contato como foi. Mas pelo rádio do Keselowski, parece que o. Do Keselowski, do Trevor Bayne, parece que o Bayne que acho que espremeu o Krasnielski, que o Bayne pede desculpa no rádio e tal. Então, assim, não vou nem isentar o Krasnielski de culpa e nem vou colocar a culpa no Trevor Bayne, vamos deixar neutro. Mas, assim, o Dylan tem que ser mais cuidadoso, a gente vem falando disso. E já falando do Dylan, destacar ele, que depois ele caiu, mas pro fim do pelotão, mesmo assim ele conseguiu se recuperar, terminou a volta atrás, mas em 13º. O que a gente pode considerar um bom resultado para ele. Só dele chegar na frente do Landon Castle já é demais, né? Que o Landon Castle está na frente dele no campeonato. Melhor, É, então, aí o Regan Smith terminou em 10º também. Não foi uma grande prova da Junior Motorsports, tá, gente? É, a se dizer isso aí também. Não. mas o Egon Smith levou o checão de 100 mil dólares lá. Isso, para você ver como que o nível veio fraco da prova de Daytona, né? Que o Regan Smith terminando em 10º ganhou 100 mil dólares. O outro que disputava é o Ryan Reed, chegou em 11º. Depois é o Ryan Sieg, chegou em 18º. E depois era o Jeremy Clements, que chegou em 20º. Nessa Ah, só prova. para falar, né? Você falou, Pedro? Não sei, não ouvi. Não pensei Isso. que nós estamos falando do prêmio do Dash Não, for não Cash. falei isso, mas pode explicar. Né? O Dash for Cash que acontece aí, se classifica os pilotos. Os 4 melhores pilotos regulares, Eu sei isso, é, regulares, eles se né? classificam na etapa de Daytona para a etapa de New Hampshire. Aí eu acho que vai ter em Chicago agora, que vão se classificar os quatro melhor para outra prova. E sei que é um tiro aí que vale 100 mil em cada prova. E, por exemplo, se o Regan Smith chegar nessas quatro provas entre os primeiros, ele vai ganhar os 400 mil. Mas se ele chegasse vencendo, aí ele ganhava 1 milhão e tal, mas isso aí já está descartado porque ele já não venceu essa corrida agora de New Hampshire, né? Agora, eu só tenho que verificar corretamente se já vale, se essa classificação de New Hampshire vai valer para Chicago agora, porque daí classificariam-se o Chris Buescher, o Elliott Sandler, o Brian Scott e o Chase Elliott. Seriam os quatro classificados. Mas aí tem que se confirmar isso aí, quais etapas que são válidas. Se puder ir pesquisando, enquanto eu vou hablando aqui. Não, já estou pesquisando. Já. Então, mais uma excelente prova do Landon Cass, terminou em 15º, com um carro que a gente sabe que é bem meia boca mesmo. O Ryan Reed foi muito bem também, 11º lugar. Chevrolet, na verdade, deixou a desejar nessa prova, né? O melhor Chevrolet aí foi o Brian Scott em 7º, com o equipamento da Richard Childress, né? Os carros da Junior terminaram ali 2 no top 10 e o Austin Terrier, que fez no 5, terminou em 21º. O Pedro? Sim. Só para, digamos, de passagem aqui, a última vitória da Chevrolet nessa corrida em New Hampshire foi em 2007 com o Kevin Harvick. Quanto tempo? Que ele fez pole e vitória naquele carro super apelão do Kevin Harvick. E nós viemos viemos de 3 vitórias de Cup Drivers agora, né? Inclusive 2 Chevrolets, uma com o Kevin Harvick, outra com o Casey Kenney em Daytona e agora o Brad Keselowski. Um fato curioso também, o Matt de Benedetto, que fez Start and Park com o carro número 46 do Curtis Kay, ele parou na primeira volta já, alegando problema de freio. Ele assumiu, depois de poucas voltas, algo em torno de 4 voltas, ele assumiu o carro do Jeff Reinhardt, o carro número 4. O Jeff Reinhardt está com uma lesão na clavícula, se eu não estou muito enganado, que ele sofreu num acidente lá em Daytona. Então ele só largou para garantir os pontos e o Matt de Benedetto ficou com o carro, acabou terminando na 23ª posição. Em termos de bandeiras amarelas, nós tivemos um total de 6 amarelas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pedro. Pode falar. Enquanto confirma aí as amarelas aí, dá uma estudada aí. O Dash Forecast é isso mesmo, viu? Começa em Daytona, classifica para New Hampshire. E agora o New Hampshire já tá, tem os 4 classificados, que é os 4 melhores contenders na corrida, né? Que nós acabamos de falar. Chicago, que é o depois, Buescher, que é o Chris Buescher, o Egan Smith, o Brian Scott e o Elliott Sadler. Não, o Chase Elliott, só confirmar aqui pra você. São Chris Buescher, Elliott Sadler, Brian Scott e Chase Elliott. Então o Regan Smith já não tem chance nem de ganhar $400 mil, só vai ganhar mais se ele chegar melhor em Chicago, senão... O Egan Smith vai, não vai? Não vai, os 4 melhores, ou ele vai como vencedor e entre os outros 3, eu não lembro. Ele vai como vencedor. Ah, tá, então beleza, e outros 3 que vão, então vai o Buescher, o Sadler e o Scott, né? Ele vai como vencedor. Porque daí, se quem ganhar na última lá, ainda ganha um prêmio extra também. Mas é um negocinho complicado, mas o importante é que ele ganhe um cheque disso sem conta. Então, vamos lá. Só para passar as bandeiras amarelas aqui. Bom, foram 6 bandeiras amarelas, né, oficialmente. A primeira foi uma rodada do Trevor Manning, quando teve o contato com o Dylan Kwasniewski, lá no comecinho, na volta 6. Depois, o carro número 40... que é dirigido pelo Josh Wise, ficou parado na pista. Depois, 2 seguidas por detritos. Depois, o acidente que foi ocasionado pelo Brian Scott, que envolveu o Brian Scott, o Austin Terrier, que foi o que acabou com a corrida dele, o Elliott Sadler. O 23, quem estava nele, era o Carlos Contreras. O 33 do Paul Menard, era isso? O Paul que estava nele, né? Paul Menard estava nele. O 43, que agora nem por Cristo eu vou lembrar quem que tava nele. Da Coda Arms, não é verdade. É que ele anda tão apagado que eu nem me lembro. Que ganhou a última corrida, Daytona. Ganhou não, fez a pole só. Mas o 43 do Ari Camiola que ganhou, não do da Coda Arms. E o 99 do James Buescher, então aí foram 7 carros envolvidos. Inclusive, o Dakota Armstrong terminou na 30ª posição. Esse também é outro que está comendo pão, que o diabo amassou, mas é por culpa dele, tá, gente? Ele que é fraco mesmo. Tirou um possível cara que ia andar na frente com esse carro aí, que era o Corey LaJoy, e acabou derrubando lá para baixo. Bom, então é isso aí. Domínio de Brad Keselowski. Absurdo, 152 das 200 ele liderou. O Buxin liderou 34. O Kyle Larson liderou 11. E as outras três, o Chris Buescher liderou. Então, de destaque maior, o Chris Buescher e o Keselowski soberano. Em termos de campeonato, já vamos abrir aqui. O Regan Smith lidera agora. Né? Fez a manutenção da liderança, na verdade. A gente não teve alteração entre os oito primeiros. O Regan Smith lidera, 611 pontos. Oito à frente do Elliott Sadler, acabou diminuindo a vantagem. O Chase Elliott vem 13 atrás do Smith. O Ty Dillon, 34. O Brian Scott, 51. O Trevor Bayne, 58. E daí o abismo, já o Brendan Gallagher é o sétimo, 118. O Chris Buescher é o oitavo, 125. O Chris Buescher ultrapassou o James Buescher, seu primo no campeonato, tá? Lembrando que o Chris Buescher tem uma disputa a menos, uma prova a menos aí. Ele largou só 16 vezes, que ele não largou em Daytona, tá? James Buescher agora é o nono, 141 pontos atrás do Smith. O Ryan Reed é o décimo, 155. O Landon Cass é o décimo primeiro, 169. E o Dylan Kwasniewski é o décimo segundo, a 193 pontos do líder. O Dakota Armstrong é o 13º, tá? 214 pontos do Smith. Depois vem o Jeremy Clements, o Mike Bliss, o J.J. Ely, o Jeffrey Earnhardt, o Ryan Sieg, o Eric McClure e o Joey Gage fecha os 20 primeiros. Bom, a princípio, na minha opinião, o campeonato ficou desenhado entre esses três colocados aqui, ó. Regan Smith, Elliott Sadler e Chase Elliott. Esses vão brigar até Miami pelo título. Daí pra baixo aí é só turma da bagunça mesmo, e agita e confusão, igual sessão da tarde. Não vai ter nada de muito diferente, não. É bem por aí, viu, Pedro? Porque parece que o negócio entre os três tá ficando cada vez mais sério. O Eric Smith, o Chase Elliott, toda a corrida eles estão se pegando aí, estão andando cada vez mais próximos aí, e a briga está ficando mais ferrenha entre eles aí. E o Ty Dillon, eu creio que o Ty Dillon não chega para essa briga aí. Muito difícil o Ty Dillon chegar. O Ty Dillon que está um pouco inconstante. Então, não sei até que ponto o Ty Dillon vai conseguir chegar, ou se realmente ele vai conseguir chegar. Aí já o Brian Scott para baixo aí, ó, já pode descartar que esses aí, eles não lutam pelo título, não vão a lugar nenhum. Vai ficar no banco da praça lá, comendo pipoca e vendo as mulheres passar. E a briga ali mesmo ali é o top team, né? Pra quem pelo menos vai jantar no final do ano. O Ryan Reed agora entrou ali em décimo ali. O Lando Castro tá ali beirando e cozinhando ali. E o Dylan Kwasniewski que já tá começando a perder mais terreno ainda pro Lando Castro. Parece que a distância ali entre eles aí tá aumentando ali. Diminuiu essa corrida agora, mas a distância que era poucos pontos já está uma distância bem considerável aí entre o Dylan e o Lando Castro. Mas vamos ver aí que ele, até o final do ano, que vai reservar essa disputa. De fato, o campeonato passou da metade agora, né? Então, assim, a gente pode dizer que agora que a cobra fuma mesmo para valer, né? Daqui para frente agora o negócio pega. Ô, Pedrão, eu separei aqui nos números do carro 22, o carro que ano passado conseguia abrir meia pista e meia volta, um carro fantástico do ano passado. Até agora, o carro 22 teve problema apenas em Talladega e em Michigan, que foi fora do top team, o resto foi tudo top team. Em 17 largadas, foi dois problemas, então são 15 corridas no top team. E o que chama atenção aqui é o número de segundo lugares. Foi segundo em Daytona, foi segundo em Iowa, segundo em Charlotte, segundo em World America, segundo no Kentucky. O carro também tem uma, duas, três, quatro, cinco pole. Tem duas vitórias, só o Keselowski venceu com esse carro aí. Então tá aí esse carro 22 aí, apesar de ter apenas duas vitórias, esse carro vem incomodando muito, mas incomodando muito mesmo. Então, parece que o carro 22 aí daqui a pouco vai começar a cutucar ainda mais o carro 54 do Kyle Busch. E o Brian Scott, que eu vi também no caso do Brian Scott, que os resultados dele aí, o Brian Scott está com até que resultados expressivos, vamos dizer assim. Depois de Richmond, que ele fez a pole e terminou dentro do top 5, ele começou a ter boas sequências de corrida aí. Então, Pedrão? eu só queria trazer o campeonato de Honor Points, que na Nationwide sempre é interessante, né? Ano passado a gente tem que Muito. lembrar que o 22 foi campeão no, no, na virada lá, na última prova praticamente. Nesse ano o 54 segue na liderança, né? Com 712 pontos, que é o carro que o Kyle Busch anda. O carro 22 da Penske, que é dividido entre Ryan Blaney, Brad Keselowski e Joey Logano, vem 33 pontos atrás. Aí em terceiro veio o Kyle Larson com o carro 42, que o Kwasniewski judia dele em algumas provas. 79 pontos atrás do líder. Daí o primeiro carro é o Regan Smith, vem 101 pontos atrás desse carro. Só. Então é um absurdo, assim. E é praticamente a diferença de pontos, vamos dizer assim, do Regan Smith quase pro Brendan Gaughan em termos de pontos do carro, assim. Então é um absurdo mesmo, assim. São 100 pontos de diferença por líder, é uma coisa muito grande, assim, e demonstra aquilo que a gente vem batendo na tecla, que precisa mexer nesse negócio dos cup drivers aí de alguma forma, vai ser preciso. E parece que a NASCAR está interessada mesmo em mexer, agora tem que ver quando, né? Mas precisa, é necessário fazer a manutenção disso aí. Bom. Ó, eu vi aqui, perdão, no Dash Forecast, é assim, ó, acontece nas próximas quatro corridas. Já aconteceu, na verdade, né? Classificou em É. Daytona, agora aconteceu em New Hampshire. Isso, classificou em Daytona, correu agora em New Hampshire, aí depois Chicago, Indianápolis e acaba em Iowa, tá? O ano passado não teve, por isso que a gente ficou meio perdido, o ano passado não teve, Bem lembrado. só em 2012. Então, como não teve ano passado, nós esquecemos um pouquinho a regra, tá, pessoal? Mas a regra é simples. E isso que eu ia perguntar, classifica os quatro? Em Daytona classifica os quatro. Aí quando chega no Hampshire, classifica os três, né? Contender ao campeonato, mais o vencedor, que é o Winner Plus, e mais o vencedor. Então assim, é sempre o vencedor que ganhou o Dash Forecast daquela pista, ele já está automaticamente classificado para a próxima corrida, e mais os três melhores. Então, como o Egan Smith ele ganhou, ele foi o Winner Plus em New Hampshire, mais os três melhores. Então é o Egan Smith, o Chris Buescher, o Elliott Sader e o Brian Scott para Chicagoland. E aí, em Chicagoland, quem vencer vai e Dos mais os três quatro, melhores. vamos supor que em Chicagoland O Regan Smith. o Chris Buescher venceu. Ele foi, não venceu a corrida, tá? Ele venceu o Dash Forecast. Ele Dos quatro ganhou. que está classificado, ele chegou em melhor posição. Ele foi o melhor colocado. Então ele ganhou o Dash Forecast, ganhou os 100 mil dólares. Então ele já está classificado para Indianápolis, mais os três contender Que foram melhores no campeonato. que Supondo foram que melhores daí chegou o Chase Elliott, chegou de novo o Brian Scott, chegou o Brandon Gogan, vai eles três e mais o Chris Buescher. Daí o e Regan mais o Smith fica Chris, mais o Chris Buescher. certinho. Então, maravilha. E Então, vai nessa farra do boi até chegar em Iowa. vai chegar em Iowa e teoricamente valeria 1 milhão se o cara conseguisse vencer, tipo, New Hampshire, Chicago, Indianápolis e Iowa, né? Aí ele ganhava com os bônus que ele ganharia, ele chegaria a 1 milhão de dólares. Já não vai acontecer porque o Regan Smith já não venceu em New Hampshire. Mas, e é um negócio que talvez acho que a NASCAR que votou antes era a Nationwide que patrocinava, né? E a Nationwide parou porque talvez, justamente porque não tem tanto tesão, porque os caras não vencem a porra da corrida. Então não tem graça que não entrega 1 milhão no final, né? Das quatro Pô, provas. falando em vencer a porra da corrida, tirem as crianças da sala. Falando em vencer a porra da corrida, eu tava confabulando o carro com os meus botões aqui, na hora do almoço hoje, já preparando para gravar hoje, e tava dando uma olhadinha dos contenders. Os contenders parece que esqueceu de vencer a corrida, né? Tirando, eu falo assim, contender versus Cup Drive, tá? Porque lá você fala, ah, mas em Road America, o Brendan Gallagher venceu. Tá, ele venceu, mas não tinha nenhum contender lá. Naquela briga, realmente a briga que acontece, corrida a corrida. Então, assim, isso é um problema que eu venho falando desde o começo do ano. Os carros apelões esse ano estão cada vez mais apelões, porque está sendo constante o top 5 ser só o piloto, só os Cup Drive. Então, assim, agora virou ali E ainda a gente teve o acréscimo do Kyle Larson nessa estatística, né? Já e o venceu Kyle duas Larson está corridas. ajudando. E vamos assim, por exemplo, para o contender hoje ao título, top team é vitória, velho. Top team, o cara terminar em sexto, sétimo é vitória. Entendeu? Então, assim, o negócio está enxugando cada vez mais. Então, para o contender hoje, um top 15 é como se fosse um top team, vamos colocar assim. Porque os Cup Drive estão invadindo, eles estão invadindo e pesado mesmo. Os carros estão cada vez mais apelões. O nível dos carros deles estão cada vez melhor. Eles têm um carro muito, muito mais evoluído. Eu falei aqui, né? O carro 22 ele consegue abrir meia reta em meia pista. Em meia volta, perdão. É meia reta e meia volta. Então, assim, o nível do carro, dos caras, como é preparado esses carros aí, é muito, muito, mas muito superior. Não tem como comparar. Você coloca um carro 2.0 para andar com um carro 1.6. Os carros vão ter que andar quase iguais ali, mas vai chegar uma hora que o carro 2.0 vai fazer a diferença. E vem sendo isso na Nationwide Series. É um problema muito sério. O legal no começo do ano foi legal aquele oba-oba, né? O Egan Smith começou vencendo Daytona, depois o Chase Elliott venceu duas seguidas, no Texas em Darlington, todo mundo ficou meio eufórico. Aí depois o Sadler vencendo Talladega, mas tá, beleza, depois de Talladega acabou faz do boi. Depois foi São Roque, depois foi Kyle Larson, Richard, Kyle Busch, Pomerer, aí o Brandon Gallagher venceu, né? Ele venceu em World America, e vamos lembrar que ele venceu em World America com o 22, já tava no pescoço dele já. E o carro 22 aparecer mais uma vez. Ou não seria não seria um Cup Drive, mas é um especialista em Road Course e é o carro 22, um dos carros mais apelão do grid, né? E depois de Road America já veio Kentucky, Kevin Harvick, Daytona, Casey Kane e agora e uma no modo, vamos assim, modo super apelão, o Brad Keselowski liderando fez pole vitória. E deu a maior parte da volta, 3 quartos da corrida. Então, assim, já vamos começar a ligar, já acender a luz, querer apagar a luz amarela e acender a vermelha aí, que tá complicado. Cada corrida tá ficando pior, pior, pior. Isso aí vai ter a final do ano. E eu não sei até quando a NASCAR vai tolerar isso aí, não. E fã, a gente sabe que as redes sociais hoje é um termômetro muito próximo do realmente do que acontece na categoria. Eu vejo muito fã reclamando como eu sigo no Twitter, muito americano, eu vejo muito fã reclamando desses Cup Drive aí tomando o lugar de quem realmente deveria estar disputando o título. É, o que é uma tecla que a gente já cansou de bater desde o título do Austin Dillon no ano passado, né? Sem nenhuma vitória. Então, assim, complicado. Complicado, mas vamos ver o que a NASCAR vai arrumar, né? Mas é isso aí. Se terminar de 15º para frente ali, do jeito que tá andando as coisas, você é candidato à vitória. E você daí tem que aproveitar as provas que não tem pilotos da Sprint Cup para daí você chegar mais na frente. Bom, acho que é isso aí, né, cara? Vamos encerrando esse segundo bloco aí. A gente volta com a Sprint Cup, provavelmente um bloco mais curtinho também, já que o Keselowski fez o que fez no sábado, fez no domingo, ao contrário do outro piloto que também participa da maioria das provas. Look inside, girl.